weather, right weather deviation after top intersection, American 229. American 229, and American 229, request weather reset. American 229, change flood level 080. American 229, change flood level 80. Torre Salvador, o azul 2796, pronto no ponto de espera da 10. 796, a linha decola da 10, vento 140 graus, cono 29. A linha decola da 10, o azul 2796. 9 at Cessna. Are we clear of the approach? I'm at 22932, ILS is final, request departure ILS, runway 10 will report established on localizer. Torre Azul 2796. 796, decola 232, controle 1, 20.8. 20.8, Azul 2796, boa. Controle Salvador, cordial, bom dia, Azul 2796. Sub 2796, bom dia, está esgotado o radar, sub manter o nível de voo 170 na saída Conde. Com 70 na Conde, Azul 2796. Zero, vento no 50 graus, como zero, né? A linha é decola da 10, vou 10 na frente. Q229 contact tower, frequency 118.95. 118.95, Mark, and 229. Q229, Tuna for runway 10. Enter 29 and report runway in sight. Mark, and 229 will come. Say when, please. 0 degrees with 10 knots, estimated ceiling 1,000 feet. Got it. American 69 runway inside. Gun 229 are cleared to land runway 10, runway wet, wind 150 degrees with 10 knots, QNH 1018. 1018, cleared to land runway 10, American 69. Niner on the ground at 41, vacate to the right, call ground 121.9er. American 229, vacate to the right, 121.9. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 4299, ingressando na Índia, pronto. Azul 4299, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, Azul 4299. Zero 95, chame Centro Recife na frequência 126.0, alternativa 35.3. 260353, gol 1095, bom dia. 299, decolado aos 43, chama controle 120, decimal 8, convoque. 308, bom dia, 4299. Controle, bom dia, Azul 4299, cruza 910. Azul 4299, bom dia, está em contato com o radar, suba via Salvo ONU para o nível de 320. Salvo ONU via nível 320, 4299. 4299, chame centro Recife, a frequência 128.35, alternativa 25.1. 12835, alterno 1251, bom dia, 4299. D796 está afastado 63 milhas nordeste de Salvador, serviço a dar terminado, chame contra o Aracaju na frequência 120.3. D796, controle. 120.3 com controle Aracaju, boa, azul 2796. Bom dia, 3179, pode esperar a 10, não? 3179, a linha decola da 10, vento 150 graus, cono 0, não? A linha decola 160150, informação para parte. Go 1160, ação de identificação na chegada Bomete 1, vista via para 2000 pés, do ajuste a 908. Identificou, vista via Bomete 1 com ajuste a 908, Go. Vamos atrás. Mantenha a chegada, Gol 1160. Mantenha a chegada, mas mantenha a chegada, Gol 1160. Gol 120, decimal 8, bom gol. 208, muito obrigado, bom dia. Controle, bom dia, TAM 3179. TAM 3179, expandir, está em contato radar, suba via, salvo 1 para o nível de voo 320. Chalé 63, 1-1, na chegada BOMF, desce para 4000 pés, com ajuste a 908. Siga. Também cheque rádio 2345-4321, como recebe? Alô, muito bom dia. Voo 2171, informação Quebec. Passa o 258 ao 160 na bomba. 2171, bom dia. Na chegada é bom. Fique se manter o nível de voo 050. 050 na bomba. Voo 2171. Centro 179, chame Centro Recife na frequência 28.35, alternativa 25.1. 2235, 251, positivo, bom dia. 2835, primário. 2835, obrigado, bom dia. Zero, vetoração para aproximação final LS, curva direita na 050, nessa prova autorizada interceptar, reporte estabilizado. Direita 050, nessa prova autorizada interceptar, reporte estabilizado, igual 1960. Pode prosseguir a descida? Afirmativo, livre da restrição de altitude em etapa. Livre da restrição descendo para 2090. Bom dia, chama 6312, próximo do ponto Pernambuco. 6312, a linha decola da 10, vento no 50 graus, cono 2, nós. Thank you. A minha 319 reduza para 2009, é número 2 na aproximação. 200 vai reduzir minha 319. Salvador, 120, decimal 8. 308. Tô no 60, tô ficando vivo. Aí nasceu, tá lá pela prova 050, vou dar no 60. Bem. Controle, Bandeocha 6312. Oxana 6312, contato radar, seu motejo 350 via saída Puca. 350 via Puca 6312. Foi direto Puca da presente, vai evitar a formação. Utilizado. Direto Puca 6312. Estabilizado ILS-1A, pista no ar. Gol 1960, chame 2 Salvador na frequência 98-95. 98-95, gol 1960. Chame 6311, desça para 2000 pés, autorizado ILS-1A, vai ser que o tráfego à frente está 9 milhas, é um Boeing 738. É para 2000-639. Gol 2171, desça para 4000 pés, o ajuste é 9-0-8. 60 visual com pista no 0. 6312, está voando na proa 060. Seria ideal também para Aracaju, está evitando formação, pode voar após desvios Aracaju? Alívio desvios, aguardando Aracaju com centro e Recife. Gente, então, livre desvios, aguardando Aracaju. Autorizado, resposta estabilizada. Passará estabilizado, 6319. Na 6312, o centro solicitou que submantém até o nível de voo 270 e após os desvios, Romeu Fox 018. Afirmo até o 270 restrito, após os desvios, Romeu Fox 018. O 2171, desça para 2000 pés, o ajuste permanece autorizado em LSF e reposte estabilizado. Estabilizado em freitas, 171-2000. Localizador 63 ou 9. Feixana é 63 ou 9, chame Torre Salvador, na frequência ano 8, decimal 95. 2895-63 ou 9. Xané 6191, ajuste no 018, reporte João com campo. Costará 6319. Xané 6312, chame Centro Recife, na frequência 125.45. Alternativa 926, decimal 85. 1160, sala Zona 3, Sibela Direita, chame sala Salvador, 121, decimal 9. Sibela Direita, sala 209, do 1160. É 311. O vento 150 graus, 13 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, 6319. 2171 estabilizando o X-Ray 10. 2171 chame Torre Salvador na frequência 9, decimal 95. 285, pode ir. Sala 16, libera a direita, chame de sala 121, decimal 9. Torre Salvador, muito bom dia. Vou 2171, estabilizado X-Ray 10, 1,5 do Índia Serra. Vou 2171, ajuste no 017, a partir do jogo com campo. Visual com campo, 2017. Sim, autorizado pouso. Pituna 0, vento 150 graus, 1-1, nós informamos de uma olhada. E pousa 1-0 para o voo 2-1-7-1. Gol 2171, solo 20, libera a direita, chame solo Salvador, 121, 3-9. 3-9, pode estar. Pode ir.